Capítulo 25. Ó Senhor, honrarei e louvarei teu nome, pois és meu Deus. Fazes coisas maravilhosas. Tu as planejaste há muito tempo e agora as realizaste. Transformas cidades poderosas em montes de ruínas. Cidades com muros fortes se tornam escombros. Belos palácios em terras distantes são destruídos e jamais serão reconstruídos. Por isso, nações fortes declararão tua glória. Povos cruéis te temerão. Mas tu, Senhor, és fortaleza para os pobres, torre de refúgio para os necessitados em sua angústia. És abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. Pois os atos opressores dos cruéis são como tempestade que açoita um muro, como o calor implacável do deserto. Tu, porém, calas o rugido das nações estrangeiras. Como a sombra de uma nuvem diminui o calor implacável, assim os cânticos de soberba dos cruéis são silenciados. Em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, com vinho puro e envelhecido e carne da melhor qualidade. Ali removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas. Removerá para sempre todo o insulto contra sua terra e seu povo. O Senhor falou. Naquele dia, o povo dirá: este é nosso Deus. Confiamos nele, e ele nos salvou. Este é o Senhor em quem confiamos. Alegremo-nos em seu livramento, pois a mão do Senhor descansará sobre Jerusalém. Moabe, porém, será esmagada. Será como palha pisada e deixada para apodrecer. Deus empurrará para baixo o povo de Moabe, como um nadador empurra a água para baixo com as mãos. Acabará com seu orgulho e com todas as suas obras perversas. Os muros altos de Moabe serão demolidos, serão derrubados por terra, até o pó.